Você tenta ser engraçado, exibir o seu sentido de humor, mas não consegue divertir os seus colegas, amigos ou parentes? Eles, por gentileza, às vezes até parecem rir, mas percebe que a contração dos músculos da cara dos seus interlocutores mostra uma expressão facial que nada tem a ver com o prazer de ouvir a piada que contou. Suspeita que, de facto, eles gozam da sua incapacidade em lhes causar agrado. Que têm pena de si. Quando um deles está a ser irónico ou sarcástico, você não entende o motivo pelo qual os outros se riem. Não precisa de se preocupar mais. Deixe de simular que se peida e arrota enquanto narra com muitos palavrões e gesticulação uma anedota sobre adultério, bebés deficientes ou sobre transexuais muçulmanos obesos. O seu desejo de provocar hilaridade irá ser atendido. Apresentamos o Ha-Ha, o elixir que faz com que quem o beba se torne, pelas melhores razões, o centro de atenções. Ha-Ha, melhora o seu sentido de humor à medida que o bebe. Quanto mais beber, mais intensas serão as gargalhadas. Este fantástico líquido, extremamente amargo e picante, adapta-se à sua personalidade, amplificando as suas melhores características cómicas. Estar inserido numa garrafa que parece ser de um refrigerante ou de uma cerveja comum, as pessoas não irão desconfiar que vão ser manipuladas pela sua intenção de as fazer rir convulsivamente. Você põe o líquido num copo ou leva o gargalo da garrafa à boca e sorve. O líquido funciona como um desinibidor, pois o seu sabor irá irritar tanto o seu paladar que você soltará exclamações de desagrado, começará a fazer deliciosas caretas e movimentos de aflição. Imagine o efeito contagiante que isso pode ter numa festa de aniversário, na noite de Natal ou num casamento. Não encontrará nada mais eficaz para deixar quem está consigo a ter violentos ataques de riso, pôr a família, a namorada ou namorado, ou os colegas ou amigos a rebolar-se descontroladamente no chão, com as mãos na barriga. Se for ao supermercado e comprar de uma só vez um pack com 10 recipientes deste elixir, receberá um espelho para se treinar em casa. Com ele, poderá observar o seu tormento cómico depois de ingerir este maravilhoso elixir! Whistle while you work. Put on that grin and start right in to whistle loud and long. Just hum a merry tune, dum-de-dum-de-doodle-dee. Just do your best and take a rest and sing yourself a song. Friend- está cheio de pessoas. Ocupam espaço por toda a parte. Muitas delas trabalham e deslocam-se regularmente em transportes públicos. É comum ver, nas horas de ponta, magotes de gente apertadas em autocarros, nos elétricos, nos comboios ou no metropolitano. Nos transportes coletivos a abarrotar, sem conforto e sem dimensão, muitas vezes os odores são insuportáveis. Bactérias, fungos, doenças, certas hormonas, flatulência, falta de higiene, o alcoolismo, a ingestão de alguns alimentos ou de alguns antibióticos podem infestar o ambiente com cheiros muito irritantes. Como livrar-se deste pesadelo? Apresentamos-lhe o Endless Space, um antiperfume intenso que irá fazer com que os outros passageiros do transporte público se afastem de si como o diabo da cruz. Terá um aroma agradável para quem o usa, mas para os congêneres à volta será muito enjoativo ou até mesmo nauseabundo, repelindo-os imediatamente, empurrando-os e comprimindo-os para áreas longe de si, trazendo-lhe um maior conforto ao longo da viagem. A fórmula deste antiperfume é secreta. Composto por uma mistura de pétalas de rosa, aroma de lavanda, alecrim, hortelã e detergente, a que se junta uma combinação de excrementos de cetáceos, acetona, queijo via Bologna, uma seleção de fluidos de casas de banho públicas, fezes de boi almiscarado e suor de bisonte americano. O resultado é devastador, capaz de dispersar multidões. Ao comprar Endless Space, os seus problemas com os transportes públicos estarão resolvidos, pois já não terá de viajar de pé ou esmagado por transeuntes com odores incomodativos. Reserve já este produto de venda limitada. Seja o primeiro a evitar os outros antes que os outros o evitem a si. Envie já um pedido de compra pelo e-mail endlessspace@perfumariaalternativa.org ou encomende através do número 900100001 antes que outros cheguem primeiro e esgotem o stock. Quem disse que o dinheiro não compra felicidade? Não deixe passar esta grande oportunidade. Isole-se de importunações. Preserve a sua integridade. Mora num bairro problemático? Todos os dias assaltos, tiroteios, perseguições, rusgas, violência doméstica, tráfico de droga e agressões a moradores e à polícia? Você é um indivíduo honesto, trabalhador, com família, cumpridor das regras cívicas, mas sente que ao habitar uma zona degradada com muita criminalidade, a sua casa não está segura? Receia deixar a sua residência para trabalhar ou para sair? Acha que precisa de um sistema de vigilância para proteger a sua habitação ou os seus bens mais preciosos? Já experimentou o monitoramento com câmaras, mas as falhas de energia são frequentes. Elas estão sempre a variar ou a serem danificadas pelos seus vizinhos. Para a sua tranquilidade e conforto, chegou a mais recente inovação do mercado: as senhoras de vigilância. Com este serviço inovador, vai poder andar descansado, aproveitando as idosas do bairro que passam horas à janela ou em bancos públicos a observar os comportamentos dos vizinhos, a censurar as vidas dos outros e na bisbilhotice. A nossa empresa, em contrato exclusivo, paga-lhes um complemento de reforma para, por turnos, elas testemunharem movimentos suspeitos na sua rua ou prédio. Apesar de terem entre os 65 e 85 anos, estas competentes aposentadas conseguem mantê-lo informado ao minuto. Caso saia para o emprego, para ir às compras, para levar os filhos à escola, para passear o cão ou até mesmo para se divertir, as senhoras de vigilância vão estar atentas. E ao repararem em qualquer ocorrência anómala, vão ligar para o seu telemóvel e informá-lo de tudo o que se está a passar. Caso não possa atender, não se preocupe, pois elas vão gritar e agitar os braços avisando quem passa na rua para que os transeuntes ou vizinhos possam ajudar a defender a sua casa, chamar as autoridades e, antes delas chegarem, nada melhor para proteger o seu património do que cidadãos enraivecidos. Se ninguém ajuda ou se a sua rua é pouco movimentada, estas vetustas senhoras de vigilância, atuando em rede, vão criar um alarido de alarme, podendo as mais desembaraçadas sair das frações ou dos assentos e bater no intruso com uma vassoura, um leque, uma bengala, um chapéu de chuva ou uma colher de pau. Mas atenção! Se o malandro resistir e lhe chamar, por exemplo, velhas malucas, as senhoras de vigilância poderão ficar muito irritadas e, agindo em equipa, atacar com as suas malas de ombro ou com um sapato. Quando o intruso estiver caído no chão, as senhoras de vigilância, se ainda não o fizeram, vão chamar a polícia e depois tomar um chá, comer umas bolachas ou uma torrada. Pelo incrível preço de 59€ mensais, pode contratar uma das nossas senhoras de vigilância. Com um acréscimo de 25€ por unidade extra, pode contratar mais idosas diligentes até esgotar todas as disponíveis no bairro. Se quiser aproveitar a nossa promoção, ao contratar 3... recebe de brinde um bolo úmido de maçã e canela confeccionado por uma delas. É sempre melhor ter duas ou mais senhoras de vigilância, pois para além de defenderem a sua propriedade, podem informá-lo sobre as mexeriquices locais. Visite sem mais hesitações o nosso site www.securevelhinhaspowerdirect65.com. Temos a maior rede de idosas do país. Cigarette butts on the ground. Help keep my jungle clean, my friends. As pessoas costumam acusá-lo de ser racista. Incomoda-o ser preconceituoso, maltratar e catalogar as pessoas apenas pela cor da pele e etnicidade? Os seus problemas acabaram. Apresentamos os óculos anti-racismo. Estudo da natureza da luz e das causas dos defeitos de visão, aliado a uma tecnologia avançada, criámos lentes oftálmicas que corrigem distorções de percepção. Com elas, nos seus óculos, poderá ver as pessoas sem as conseguir distinguir, sem as discriminar ou ter reações inadequadas. Isso mesmo. Ao utilizar os óculos antirracismo, não conseguirá identificar quaisquer mudanças de tonalidade na epiderme de quem estiver perto de si. Exatamente. É simples e rápido. No optometrista escolhe uma lente regulável cujo filtro seleciona a cor da pele que pretende ver. Se, por exemplo, escolher branco, estes óculos personalizados eliminarão todas as tonalidades alternativas e assim os seus impulsos discriminatórios. Temos opções para todas as formas de intolerância. Antes de chegar ao mercado, o nosso produto foi rigorosamente testado e hoje é recomendado por figuras mediáticas da nossa sociedade como André Ventura, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Mel Gibson, sendo já habitual vê-lo na cara de muitos membros de movimentos neonazis e skinheads. Está à espera. Garanta já os seus óculos antirracismo por apenas 199€ e 99 cêntimos. Ainda não está satisfeito? Espere! Continue a ouvir este anúncio. Se depois de adquirir estas lentes que uniformizam a sua visibilidade, ainda quer ter uma atitude mais radical em não reconhecer as particularidades de cada indivíduo, encomende já a nova pistola antirracismo, com a qual, apenas apertando um gatilho e disparando uma bala, poderá ferir ou matar pessoas que o culpem de ver tudo da mesma maneira.